pede lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro. Vamos sair por aí. Vai conhecer o Rio. Vamos a todos os lugares. Vamos a Tijuca, Copacabana, Furnas, Urca, Salgueiro, Laranjeiras, Botafogo, Andaraí, Meier, Jardim Botânico, Quinta, Campo de Santana, Cinelândia, Praça 11, São Cristóvão, Niterói, Paquetá, Avenida Atlântica, Leme, Leblon, Gávea, Pão de Açúcar e ao Corcovado. Or, as you Americans say, huh? Let's go see the town. Ok, show. Vamos lá, go. Capitão Caverna! Querida, cheguei! Elo perdido. Versão brasileira Jurassic Cast. Agora, caraca, e eu fiquei surdo, é caralho. Sério, eu fiquei tonto, faltou oxigênio no meu cérebro. Voltamos para mais um episódio legal do Jurassic Cast. Sim, meus... Não é Jurassic Cast hoje, rapaz. Ah, é? Não é? Não é, sim, sempre será, não sei. Talvez, quem sabe. O que nós estamos aqui fazendo aqui, vocês vão saber já já. Sim, Interneticos, voltamos hoje para começar, para fazer um episódio diferente dos episódios que vocês já estão acostumados. O que é que nós hoje vamos fazer? Nós hoje vamos conversar sobre as nossas estripulias, meus caros. Sim. E eu não estou aqui sozinho, Interneticos. Nunca estarei sozinho. Estão aqui comigo, Brunão. Rio Babilônia. Uou, Rio Babilônia. Não. O melhor é assim, ó. Empurra a carrocinha. Empurra a carrocinha, que a pipoca tá quentinha. Se você não entendeu, assista Rio Babilônia, é uma merda. Assista que você vai entender. Isso. E está aqui conosco também ela, que foi recém-descoberta da internet brasileira, Cinderela Baiana. Só que eu não rebolo, não, viu? Não, é... Caralho, bicho. O que, que é aquele filme da Cinderela Havaiana, velho? Cara, miotes, escola de atores para miotes, cara. Uhum, não, tá não. Bom. Escola de miote, escola do miote para atores. Escola de miote para atores. Escola de miote. O que você está fazendo? Estou miotizando. Isso. Estou miotizando. Estou aprendendo a ser um miote. É. É igualzinho, velho. Praticamente, cara. Eu nunca vi tanto miote num filme só. Uhum. Fala aí, Cinderela. Não tem preço ver a Mônica Rossi e a Marisa dublando. E esse quem vos fala é Manuel Calaveira. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre as nossas estripulias, sobre as nossas férias, cara. Sabe por quê? Porque deu vontade. Isso mesmo, quem não quiser, não escuta, pô. Não, escuta sim, que tá maneiro pra caralho. Porque, Internético, uma coisa você pode ter certeza, tudo acontece com a gente. E só com a gente. Continue escutando esse elo perdido incrível, novinho e folha, que nós estamos fazendo agora, beleza? Não sai daí. Eu sou de Canga Manga. Procure. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. voltamos aqui agora nos reclames do Jaiminho Internetico. Reclame do Jaiminho de novo, que o Jaiminho, cara, o Jaiminho quer trabalhar de jeito nenhum, né? Jaiminho tá cansado, bicho. Cansado, é evitando a fadiga, né? Interneticos, dessa vez nós não teremos leituras de e-mails outra vez, porque o programa tá gigantesco, mas tá, cara, tá muito bom, mas tá muito engraçado. Então não tem como a gente ler os e-mails, mas estamos recebendo os e-mails de todos vocês e nós vamos fazer uma mega leitura de e-mails no próximo Jurassicast, beleza? Uma coisa que também precisamos avisar é que a gente pediu ajuda pra ter novos colaboradores. Isso, os colaboradores do Jurassicast. Pessoal que mandou material, nós não esquecemos de vocês. A gente está analisando todo o material que foi mandado. Muita gente que mandou, a gente agradece muito. Muito mais do que a gente imaginava. É, exatamente. Mas a gente está estudando aí quem é que realmente vai valer a pena ter com a gente dentro do nosso hall de colaboradores. Então a gente pede só mais um pouquinho de paciência e a gente vai entrar em contato. Então cruze os dedos aí, porque você daqui a pouco pode ser o mais novo colaborador do JurassicCast. Agora essa leitura de e-mail, esse reclame de e-mail está correndo. Tá, né? Frenético, né, cara? Estamos também. Nós andamos na podosfera. Nós andamos por aí, né, não, pessoal? Nós você, não, né? Você. Porque eu sou uma estrela. Eu sou uma webstar. Você é o único que tem tempo. Você é um desocupado e você tá mais arroz de festa que o Dudu Salles. Mas isso é verdade, eu sou um desocupado mesmo, internet. Eu saí em dois podcasts na mesma semana. Cara, chupa PH, chupa PH, chupa Dudu Salles, chupa Jovem Nerd, chupa todo mundo. Um do Cidade Gamer falando sobre... Cara, esse foi excelente. Esse tá engraçado demais, tá, cara. E, olha, você fala isso, ah, tá engraçado tal, cara, todos são engraçados. Não, mas engraçados. Esse é obrigatório. Mas esse é obrigatório, cara, esse é obrigatório. Ah, mas eu não gosto de videogame. Não interessa. Nós estamos falando sobre as propagandas dos videogames, cara, no Cidade Gamer número 42. Cara, é uma bizarrice, uma maior do que a outra. E, porra, aquela da Atari, meu Deus do céu. Não, a do Pelé foi foda demais, cara. Tá bom demais, cara. O pessoal participou, me diverti. A gente ficou até de madrugada gravando aquele podcast. Muito legal mesmo. E também estive no Zumba Talk falando sobre Mass Effect 3. Ou melhor, falando sobre os dois primeiros Mass Effects. O 3 ainda não tinha lançado, ia sair na semana seguinte, mas estávamos lá falando sobre esse jogo foda pra caramba, um dos meus jogos e histórias também, de ficção científica favoritos, cara, é muito bom, é muito bom mesmo esse jogo. Então, se você curte ficção científica, se você curte uma história de raças alienígenas lá, um plot legal, interessante, cheio de mistério, cheio de plot twist, o caralho é quatro, baixa lá também zumbitalk.com.br, ouva lá, como diz o Léo Lopes, né, me ouva lá no Zumbitalk 35, assine lá, www.zumbitalk.com.br, assine o feed dele lá. Muito bom mesmo, cara. E sexta-feira agora, dia 16, estaremos no Radiofobia, ao vivo. Caraca! Ao vivo, ó. Fala de novo, Mel, eu nunca pensei que eu vou escutar isso. Fala de novo. Estaremos ao vivo no Radiofobia. Fala de novo. Caraca. Só mais uma vez, vai. Estaremos no Radiofobia, ao vivo, na sexta-feira, dia 16. Só mais uma vez. Mas é, internet, que nós vamos participar lá do Radiofobia, do nosso querido gerente daquela bagaça, o homem das tetinhas mais gordinhas da internet, o Léo Lopes. Então nós vamos estar participando do Radiofobia sobre o Jurassic Cast. Oh, caralho, olha que foda, velho. Vocês querem saber como surgiu o Jurassic Cast? Só escutar. Então, cara, você vai escutar todas as tripulias lá do Jurassic Cast mesmo, falando da gente mesmo, de nós, eu, do Rodrigo, do Leonardo e do Bruno. Ele vai falar sobre as ideias do Jurassic Cast, como é que funciona a máquina do Jurassic Cast. Caralho, eu valorizo também, né, velho? A máquina do Jurassic... Nossa senhora! Pra virar cineasta brasileiro, falta um pulo. Máquina do Jurassic Cast. Então, escutem lá, ao vivo, viu? Dia 16, a partir das 22 horas, você já pode estar escutando a transmissão do Radiofobia. Acompanha aí pelo Twitter do Jurassic Cast, @JurassicCast. A gente vai anunciar lá no Twitter nosso também a hora que começar. Facebook também. Isso, lá no www.facebook.com/JurassicCast. Vencedor da promoção do Nerdmaster. Por que a promoção do Nerdmaster? Porque foi ele que falou que ia dar o DVD. Ele que bancou, velho. Aquele filho da puta me deu um DVD de 10 reais, velho. Promoção é dele agora, é? Ah, pro inferno. Ele patrocinou, porra. Deixa aí. É, não. Ele patrocinou 10 reais. Gente, a gente tá precisando de patrocínio de 10 reais, sério. Ué, foi ele que quis patrocinar, que quis, cara. Então tá. Vencedor da promoção do Nerdmaster. Formosa Samuel Bacarin. Ganhou aí os três homens em conflito. O Nerdmaster já prometeu que vai enviar. Parabéns aí, Mousa. Not at me. Promoção do Globo. Sério mesmo que o Lucas Amura ganhou, velho? O primeiro, rapaz. Eu acho que tá esperando. Olha, internet, que eu não sei se vocês vão acreditar, mas não houve marmelada. Ele realmente ganhou. Ele realmente foi o primeiro. Mas também com um vídeo daquele, né, Miotti? Não, realmente tava um mel na chupeta aquilo ali, hein? Foi fácil, foi fácil, foi fácil. Na verdade, aquele ali foi pra ver quem ia ser mais rápido. Foi esse teste que a gente fez. Vencedores foi o Lucas Amura de Jundiaí e o Benedito Portela. E também ganhou o nosso ouvinte do Japão, cara. Fudeu. Não, mas ele só ganha se ele mandar aquela espada de anão que ele putuitou outro dia. É. Luiz Max, nosso querido ouvinte do Japão, ganhou o terceiro globinho aí dos filmes Tão Forte, Tão Perto. Esse é o pai ou o filho? Esse é o pai, esse é o pai. É o pai, né, o Luiz Max. Ah, né? E sabe o que ele pediu pra mim? Ele mandou um e-mail pra mim hoje com o endereço. Ah. Ele quer que a gente autografe o globinho e mande pro filho dele. Cara, mas não tem como. Sei lá, a gente manda uma folha A4 impressa do Jurassic Cast e a gente assina, porque o globinho é muito pequenininho, não dá pra gente assinar. Não é muito pequenininho, não desmerece a parada. Não, o problema é se assinar, vai estragar. Aí a gente pode assinar na base. Quem sabe se a gente consegue assinar a base, vamos ver. A gente tira uma foto nossa e manda pra ele assinar. Olha, a minha assinatura, a assinatura do Brunão e o dedão, e o dedo... e a digital do Miotti não vai caber ali, cara. Gente, o Miotti outro dia foi no banco. Conta rapidinho. O Miotti outro dia foi no banco. Aí o gerente falou pra ele: o senhor precisa assinar. Aí o Miotti foi, né, dedão. Aí o gerente: não, meu senhor, é assinar por extenso. Aí o Miotti carimbou e esfregou o dedo pelo papel, assim, sacou? Ele carimbou o dedão e vlap por extenso. Então, Luiz, não dá, cara, desculpa. A gente manda um cartãozinho pra vocês do Jurassic Cash. O Brunão tá com som na internet, que senão levei a mal. Passei mal agora. E mais uma nova promoção. Cara, parece uma quitanda, velho. Caralho, a filha da fruta, né, velho? Que pariu. Não, ó, sacou? Aí. Parou com essa putaria de promoção, bicho. Tá pior do que o... Não parou não, cara. Porque agora a gente tem... Vai ter promoção toda semana agora. A gente vai agora. Ter promoção toda semana, meu irmão. Essa promoção agora é pra arregaçar o cu da bunda, bicho. Eita, por quê? A gente vai entregar um dildo pra cada um? A gente vai botar a pessoa dentro do cinema com Jurassic Cast, porra! Pois é, internet. Olha só, nós recebemos ingressos pra assistir o filme do Anderson Silva, que se chama Como Água. Olha só, cara. Aquele filme brasileiro do Anderson Silva, aquele lutador de UFC, que eu particularmente sou um grande fã. Cara, vencedor, batalhador, que se fudeu na vida e hoje tá colhendo os frutos do esforço dele. E a gente vai lá assistir o filme, ganhamos esses ingressos que agora o Jurassic... Eu vou falar. Posso falar? Deixa eu falar. Fala, pode falar. Internéticos, por que nós ganhamos esses ingressos? Porque nós agora fazemos parte da cabine de imprensa daqui de Brasília, olha só. Então nós temos passe livre pra poder assistir as pré-estreias e poder fazer a resenha no site do Jurassic. E essa semana agora já vai ter uma resenha. Que é do filme, Miotti? Anderson Silva com Como Água. Quem que vai? Você. Eles dois vão estar trabalhando. E você também, espero. É. Eu também, né? Graças a Deus. Cara, eu nunca pensei que eu fosse fazer isso. Ir no cinema e falar, onde você tá? Estou trabalhando. Olha que maneiro, cara. Olha aí. Tá vendo? Então, interneticos, então é a oportunidade de vocês de irem lá no cinema junto com o Jurassic Cast. Então, o que, que a gente vai fazer? Primeiro, você tem que ser de Brasília pra poder ir com a gente no cinema. A não ser que você queira pagar uma passagem pra vir aqui pra Brasília também, não tem problema. Isso. O que, que você tem que fazer? Você vai colocar no mural do Jurassic Cast, aí na promoção do Anderson Silva, no mural do Jurassic Cast, você vai colocar uma frase respondendo a seguinte pergunta... Por que que o Anderson Silva tem que enfiar a porrada nos caras do Jurassic Cast? Olha aí, cara. E aí, o que que você vai fazer? Além de você botar lá a sua frase, você vai pedir pros seus amigos do Facebook pra curtirem a sua frase. As frases mais curtidas vão estar concorrendo e aí a gente vai escolher as melhores para dar o ingresso. E a promoção é válida até a sexta-feira, dia 16, que é o dia que estreia o filme. Porque a gente vai no cinema com com os ganhadores da promoção, na quinta-feira, dia 22 de março, assisti todo mundo junto o Anderson Silva comendo água. Comendo água? É, não é? Como água. Anderson Silva como água. Quem faz muito isso também é o Serra, né? Como o senador, como sua mãe, como seu pai. Lembra a campanha dele? Como sua avó. O Anderson avó. Silva come até água, rapaz. Olha só, o cara é um spider mesmo. Porra. Então, cara, no dia 22 de março, você que quer assistir o Anderson Silva comendo água, junto que? Com o pessoal do Jurassic sério, Cast, nome, pô. Como água. Você vai assistir com a gente, então, se você participar da promoção. Então, cara, corre, você tem até o dia 16. No programa que vai ao ar, dia 19, a gente vai falar os vencedores. E de quebra, vocês vão aparecer no site também, porque a gente vai filmar também a gente lá, né? Fazer uma bagunça. Isso, a gente vai fazer uma palhaçada lá qualquer. But each day when she walks to the sea, she looks straight ahead, not at me. A tall and tan. Chega de besteira, fique agora com o Elo Perdido do Jurassic Cast, que tá muito, mas cara, mas tá muito engraçado. Tá pouco engraçado, não. Tá muito engraçado. Então fique agora com as nossas peripécias lá no Rio Babilônia. Eles dois no Rio Babilônia, eu no Sul, né? Porque eu sou chique. Tchau, internéticos. Até a próxima. She doesn't see. She doesn't see. Só antes de ir ao programa, deixar aqui a nossa singela homenagem. Neste último sábado faleceu um dos grandes artistas da humanidade, o Moebius, que a gente até já comentou sobre ele no programa do Alien. Ele fazia ilustrações, desenhos, era um grande artista. E quando a gente comentou sobre ele do Alien, ele fez todo o conceito, todo o design da parte terrestre do filme do Alien. E é um cara que vai deixar saudade, porque tinha graphic novels lindíssimas, belíssimas, uma arte fabulosa. Fica aqui nossa singela homenagem a esse grande artista. Confere aí no post, a gente tem uma galeria de imagens com o trabalho do nosso querido Moebius. Aqui. Cara, férias. É bom tirar férias, né? Férias pra vocês, que estavam de putaria. Eu fui trabalhar, porra. Cara, eu já te falei. Vai pro inferno que você não, tava na beira inferno, da... Não, vai pro inferno. Você tava na beira da praia com tudo pago. Mas pergunta se ele foi na praia alguma vez. Não foi porque não quis. Eu sei muito bem que não foi porque não quis. Se quiser, tinha ido. Não, cara, não é isso. Eu tava num esquema de trabalho de corno, cara. Porque eu fui substituir uma pessoa que fazia um trabalho que não era o meu. E era um trabalho que começava às 4 horas da manhã e terminava às 1 da tarde. Vocês já trabalharam de madrugada? Já. Já, quando você era Google Boy. É, eu sou travesti na rua também, mexer. Fiz muito programa na noite. Pois é. Eu trabalhei de madrugada, mas foi em casa. É, o Miotti atende só em casa. Só na punheta, o né? O Miotti atende em casa. Eu fui, cara, com a missão de substituir uma pessoa que ia entrar de férias. A empresa não conseguiu arrumar alguém a tempo que morasse no Rio de Janeiro pra substituir a pessoa. E acabou, só tem tu, vai tu mesmo, gordão. E lá fui eu. Vou ao Rio de Janeiro, aí você fala assim, pô, Rio de Janeiro, 14 dias, vou levar algumas bermudas, né? Porque vou passar um final de semana lá e tal, de repente dá pra, né? Vai tá calor, vou pra praia. Vou levar então, algumas assim, bermudas, você... como é que o cara vai trabalhar de bermuda? Só porque tá no Rio de Janeiro, né? Acha que é uma anarquia. É, não. Pois é, acha que é a putaria. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, tipo, sabe o dilúvio? sei. Cara, chovia Leônidas, pra caralho. Leônidas. Leônidas. Chovia demais, cara. Chovia muito. O avião foi descer no Santos Dumont. Eu não sei se a maioria dos nossos ouvintes já desceu no Santos Dumont. Ele é um aeroporto que ele é dentro d'água, praticamente. Caralho. É aquele que porque fica no meio da ilha, né? É, ele fica numa península, né? E, cara, você tem a nítida impressão de que você vai pousar dentro d'água, né? Na hora que ele tá pousando. Caralho. E aí, cara, pô, acho maneiro. Né? Pô, Rio de Janeiro e tal, eu já tava pensando, cara, quando chegar no Rio de Janeiro, vou ver aquela cidade linda, maravilhosa, sabe? Nossa. Vou descer no Santos Dumont. Isso porque é brasileiro, olha a ideia do cara. Bundas! Verei bundas! Porque não vai no Rio de Janeiro, só não, tem bundas! Engraçado que eu não, acho engraçado que eu não falei bundas, eu falei cidade linda e maravilhosa. Sim, você estava se referindo a mulheres que eu sei. Não, você estava pensando em bunda, eu só falei não, que a cidade é linda e maravilhosa. Ah, não pensa não. Eu não. Quem sou eu pra pensar em sexo? Não gosto dessas coisas. Não gosto. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Eu já fui daqui pensando, pô, legal, quando chegar no Rio de Janeiro, vou pousar no Santos Dumont, é aquele visual maneiro e tal. Cara, bundas. Quando uma chuva do caralho, o avião foi pousar no Santos Dumont, cara. Não conseguiu, arremeteu, cara. Caralho. É nessas horas, velho, que o cu se transforma num bico. Isso. Que ele perde, cara, a profundidade, velho. Não, e o pior é que eu não tinha dormido direito na noite anterior. E eu tava meio sonolento no avião, né? Dormindo e tal, cochilando. Aí eu vi que tava chovendo, falei, ah, não vai dar pra ver o Rio de Janeiro. Vou ficar aqui cochilando até o avião pousar. Uhum. E fiquei, e o avião dando volta. E eu, caralho, tá demorando pra pousar. E eu aqui e tal, só, né? E o sinal de aperta um cinto não some. E a aeromoça vai ficando séria. A aeromoça suando, né, bicho? A aeromoça suando. Suando, ela, e toda hora faz aquele barulho. Aí ela vai, pega o interfone, aí ela. Aí ela já, tipo, anda pro lado, anda pro outro, que meu irmão! Isso é doido, velho! Só que eu tava meio dormindo, sabe? Eu tava assim. Sabe Indiana Jones, quando ele entra no avião, que ele encosta assim, bota o chapéu e fica naquele meio dormindo? Claro! Sacou? Eu tava daquele jeito. E aí, cara, eu tô ali, daqui a pouco o avião começa a descer de verdade, aí eu, beleza, agora vai. Cara, daqui a pouco o avião faz e sobe. Cara, despertei. Cara, eu nunca acordei. Caralho. Tão rápido na minha vida, velho. Cara, o que aconteceu, caralho? Cara, se sou eu, velho, eu não posso passar por um voo descompensado, sério, eu não posso. Se sou eu, velho, eu na hora ia gritar, eu já ia levantar, fui gritando assim: nós vamos todos morrer! Cara, eu não tomo conta dessas coisas, velho. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Na minha ida pro sul, pra Porto Alegre, eu peguei um piloto, ele era praticamente um Milton Neves da aviação. O cara, ele dava todos os detalhes que ele poderia dar. Naquela porra, ele dava. Cara, o céu azul. Aí o piloto, porque a aeronave sobe, você é internet que nunca andou de avião, o avião sobe, entra em velocidade de cruzeiro, nivela, aí chega. Senhores passageiros, aqui é o seu piloto Pimpolho. Do seu lado direito nós temos o Rio Babilônia. Do lado esquerdo nós temos uma mulata deliciosa sambando. Vocês não podem ver, mas eu posso. Cara, e ele começa a dar todos os detalhes. Aí ele vira e fala assim: aí são os detalhes que você que tem fobia como eu, meu irmão, tu começa a criar uma faz de conta da tua cabeça. Tu, meu irmão, essa merda vai se espatifar, eu vou virar pó. Porque o cara vira e fala assim: nós estamos numa velocidade atual de 800 km por hora. Ele enfatiza 800 km por hora. A temperatura externa da aeronave é em torno de 40 graus negativos. Cara, que pariu, velho. Cara, aí o piloto... Aí, beleza, ele fecha. Aí ele fechou, né? Fechou o canal de comunicação. Aí a Zero Moço começa a distribuir lá os quitutes. Aí volta ele. É, porque ela só serve pra isso hoje, né? Só. A Zero Moço só serve pra isso. Nunca serviu pra porra nenhuma. Porque se o avião for cair, ela não vai ajudar ninguém. Ela é a primeira... Ela é a primeira a gritar. Porque ela é a primeira que vai saber que vai cair. Aí ela vira e fala assim. Aí ele vira e fala assim... Coisa curiosa, do lado esquerdo de vocês, vocês podem ver a maravilhosa cidade de Uberlândia, e em breve nós vamos passar pela estonteante cidade de Ribeirão Preto. Tipo assim, sacou uma coisa assim? Eu, caralho, que esse filho da puta tá falando, velho? O cara tava de guia de ônibus turístico. Mas, velho, pior, pior, no do seu lado direito nós temos o Cúmulos Limbos, que aparentemente irá chover. Cara, sério, sabe piloto que fala demais? Puta, mas que pariu. Mas como Gramado também aquele ano... Então, aconteceu a mesma coisa. Olha, é o mesmo piloto. É, deve ser a mesma companhia, o mesmo piloto. Não, e na hora que o avião pousou, tem sempre o cara, um nerdão. Ele era nerd. Por que eu sei que ele era nerd? Porque ele tava com um livro do... Guerra do... Como é que é? O Guerra dos Tronos. Aí eu, putz, nerdão, né? E eu, inclusive, lembrei que eu esqueci o meu livro em casa. Aí o cara tá saindo, o cara, porra, velho, eu queria dar uma olhada. O cara vira e fala pro piloto. Porra, velho, eu queria dar uma olhada no, na cabine aí. Pode escrever, pode ser... O que que o piloto vira e responde? De boa, bicho, de boa, vai lá, de boa. Cara, tipo assim, um piloto humano, velho. Eu nunca fiz na minha vida. Um piloto humano, velho. Caralho, sério, só acontece comigo essas porra, velho. Só acontece comigo essas merda, velho. Um piloto humano, cara. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Mas enfim, eu já estava quase uma semana no Rio de Janeiro, rodeado de putas, travestis e traficantes e polícia. Eu tenho que tomar... Cara, eu tenho que tomar muita porrada, velho. Sério mesmo. Pra poder ir trabalhar no Rio de Janeiro, a empresa te dá uma diária. Sim. E ela não reserva o hotel. Você que faz isso por sua conta e risco. Mas o Rio de Janeiro, em janeiro, fica impossível de se arrumar hotel. Porque, cara, é muita gente naquela cidade. Tá todo mundo... louco. O Rio de Janeiro tem um dos lugares, assim, é um dos lugares mais caros de hospedagem no Brasil. Por exemplo, pra você se hospedar ali em Copacabana ou qualquer coisa assim, que é o bairro chique, né, o, assim, é o bairro famosão do Rio de Janeiro, uma diária ali na área de Copacabana, um hotel bom, um hotel 4 estrelas, essa diária não vai sair por menos de R$250. Eu não tinha como gastar R$250 de hotel, porque a minha diária era de R$300. Aí, o que que eu falei? Olha só como eu sou esperto, velho. Vou ficar num albergue. Oh, puta que pariu, velho. Dá na tua cara, Bruno. Vou ficar no albergue do 3D. Que 3D? O Alfonso 3D? Ele tem albergue lá? Vocês lembram que ele trabalhava no albergue? Que eu ia trabalhar ali no Flamengo. E esse albergue do 3D fica no Flamengo. Falei, não, vou ficar no albergue do 3D porque, pô, o albergue é pertinho do hotel. Eu vou a pé, não vou gastar com táxi. O albergue já é mais barato, entendeu? Uhum. E, pô, eu vou ficar com boa parte da grana... Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. A reserva eu fiz com um mês de antecedência. Só que faltando uma semana para o Natal, o cara do hostel me disse que o cara que fez a minha reserva era o estagiário e ele fez a reserva errada. Estava bêbado no dia. E há uma semana de viajar, eu não tinha mais reserva naquele hotel. Caraca, sério, velho? É o que eu tô falando, bicho. Caraca, parece brincadeira, né? Nossa senhora. Aí eu falei, amigo, eu não tenho culpa. Foi o funcionário de vocês que fez cagada. Foi o 3D. Vocês. Foi esse imbecil. Vai trabalhar bêbado. Não trabalha essa porra, fica gravando podcast, é o que dá. Falei, ó, vocês têm que resolver. Se vira. Aí o cara falou, não, olha só, eu vou botar você num outro hostel que é da nossa rede, como se hostel tivesse rede. Porque a única rede que tem num hostel é aquela que o filho da puta coloca na parede, né? Mas tudo bem. Cara, rede, velho. Um albergue, cara, é uma cara de pau, velho. Um filho da puta é, desse. Velho. Sabe o que, que era a rede? Era o puxadinho da casa do dono. Caralho, não, a rede, antes né? fosse, porque aí ia ser no Flamengo. Caralho, ele me botou numa porra de uma casa de família, cara, na Urca, que não é longe, assim, de carro, dá uns 10 minutos, sabe? Não é longe. Só que eu pegando o trânsito, dá uns 10 minutos. Caralho. É, mas, cara, porra, era na Urca, que é meio longe de tudo, sacou? Você não tem metrô na Urca, você só tem ônibus, não passa táxi direito, sacou? O visual da Urca é lindo, é maravilhoso. Mas, porra, né? Aí eu falei, tá, tudo bem, vou ficar na Urca. Vai pra Pedra, né? Vai ficar lá na Pedra da Urca, né? Cara, calma, é exatamente onde eu fiquei. Peraí. Caraca! Olha aí, velho. Aí, bicho, aí eu fechei com o cara, falei, não, tudo bem, menos mal. Pelo menos vou ter onde ficar, né? Uhum. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Cheguei no primeiro dia, fui pro trabalho. Quando terminou o trabalho, peguei um táxi e fui para a minha bela casa, meu belo, belo lugar onde eu ia ficar. Um belo puxadinho. Cara, quando eu reservei com o cara que me falou que eu ia ficar num outro albergue da rede, eu imaginei, e ele me prometeu isso, que eu teria um quarto com ar-condicionado e televisão. Caralho, eu não acredito, Bruno. Cara, quando eu cheguei lá, era uma casa de família, uma família hippie do caralho, de bicho grilo, velho. O dono da casa me atendeu de... Pau pra fora, né? Cara, ele... Eu tava mijando, aí você atendeu a campainha, ele eu que tava ver. De bermuda, chinelo, camisa igual o bibelô. Caraca! Sabe? Camisa aberta, com um cordão de ouro assim. Paga o táxi! Sacou? Semicareca, sabe aquele semicareca com rabicó? Nossa, aquele velho. Cara que não se assume que tá ficando careca e faz um rabinho de cabelo? Um rabinho de cavalo? Nossa, que nojo que eu tenho disso, velho. Eu tenho nojo disso, velho. Dá vontade de vomitar quando eu vejo isso. Puta merda. Aí falou, seu quarto é este. Quando ele abriu o quarto, cara, assim, era um quarto que tinha... Eu dei graças a Deus por ter um banheiro. Caralho, ainda bem, imagina ter que usar aqueles banheiros comunitários. Que é o que normalmente acontece numa porra de hostel, é, né? É, de albergue é assim, albergue é assim, é um banheiro por quarteirão. E se você não for o primeiro a pegar o banheiro de manhã cedo, fudeu, né? Porra! Só às 3 horas da tarde. Mas aí eu olhei e falei, pensei assim, cadê o ar-condicionado? Aí eu olhei assim mais pra baixo, cara, tinha um ventilador, bicho. Famoso ventilador Segunda Guerra, né? Que ele passa assim. Eu sei, eu tinha um desse. Cara, era um ventilador Segunda Guerra e mais nada, uma cômoda, a cama que tinha a colcha, cara, era o melhor, velho. A colcha era de retalho, bicho. Eu falei, puta que pariu. É o regulador de temperatura perfeito, né? O melhor é que eu paguei adiantado pro cara, porque era o combinado. Porque um hotel desta categoria só pois aceita é. Pagamento adiantado. Como é que o dono vai ficar sem comprar as ervas dele? Ele tem que comprar as ervas, ele tem que comprar o cogumelo do sol dele. Ele tem que ter adiantado, companheiro. Tá por fora. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. O meu quarto tinha uma sacada, que eu saía e quando eu saía, eram os fundos da casa, da pensão, do inferno, e quando eu olhava pro lado, era a Pedra da Urca, cara, subindo assim, bluf, tem uma foto aí no post. Caraca. E eu só via a pedra, cara, era do meu lado, assim, eu quase passava a mão na porra da pedra. Aí pensei, são só 14 dias. No dia seguinte que eu chego no trabalho, o meu chefe fala assim, olha, eu vou precisar que você fique aí o mês inteiro. Puta que pariu, velho. Veja lá no albergue se você pode ficar o mês inteiro. Eu pensei, nem fudendo. No albergue não, né? Vê lá na senzala se você pode ficar o mês inteiro, né? Mais pra frente, uma outra pessoa do trabalho foi pra lá, também pro Rio de Janeiro, e ela tinha ficado num hotel no centro do Rio. E ela falou, não, vai pra lá porque tem vaga, faz a sua reserva, não sei o quê. Eu, beleza, vou fazer minha reserva. Como é o nome do hotel? Cara, o nome do hotel é muito foda. O nome do hotel era a primeira dica que você não devia sair de onde você tava, né? Fala o nome do hotel. Fala o nome do hotel. Rios... Tá que me pariu, que na tradução, Bruno, seria um hotel legal do Rio. Tá que pariu, Bruno. Tu traduzido pelas velhinhas... Seria, tipo... Hotel do Barulho. Um Hotel do Barulho. Exatamente, Miotti. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Como é que você deixava tuas coisas lá no albergue? Tu não tinha medo, não? Porra, eu deixava tudo trancado, cara. Tá. Dificílimo arrombar aquela porta, daquela merda. Aí você chega lá, sumiu o iPad, sumiu o laptop, sumiu tudo. Aí você vê e fala... Não. Peraí. Ah. Eu levei meu iPad comigo pra tudo que foi lado. Ah, tá. As roupas, porque né? Porque eu falei assim... Eu pensei assim, bom... Se eu for pra rua e eu for assaltado na rua, pelo menos eu vou saber quem foi o filho da puta que vai levar o meu iPad. Caralho. Porque no albergue eu não fazia noção de quem teria sido, né? Caralho. Mas assim, o cara do albergue foi muito tranquilo comigo, me deixou chave. A erva já inclusive... tava comprada, tá tudo certo. Não, inclusive porque eu tinha que sair num horário muito ingrato, que era 3:30 da manhã. Assim, o cara do hostel me foi bem legal, assim, porque ele me deixou a chave da porta da casa dele. Vamos chamar o dono do albergue de Pepeu Gomes. Não, Pepeu Gomes é muito tranquilo. Vamos chamá-lo de Patropi. O Patropi... Passa mais cedo. O Patropi me deixou a chave da porta da casa dele. Caralho. E me deixou a chave do meu quarto. Então assim, se eu quisesse deixar trancado, eu deixava trancado. Primeiros dois dias eu deixei trancado, que eu falei, cara, nem fudendo que eu vou deixar essa porra aberta. Nem você entrou no quarto, né? Dormiu na porta do quarto. É, só que eu falei, cara, quer saber? Minha mala tá trancada, se o cara quiser levar minha mala, ele vai ter que responder de alguma forma por isso. Só tem minha mala aqui, o cara é magro, as minhas roupas dá pra duas pessoas, assim... Então, por isso, ele é magro. Com as tuas roupas, ele ia fazer um conjuntinho de 5-6 peças. Cada roupa sua. Olha o lucro. Mas eu imaginei que o cara não fosse, né, ser tão... Sim. Afinal de contas, eles estavam me recebendo na casa dele. Não. Ele estava te recebendo em uma outra unidade da rede de albergues. Inclusive, no dia que eu cheguei, o cachorro dele avançou em mim. Mas tudo bem, isso não me... Qual que era o cachorro dele? Era um vira-lata, filha da puta. Era um vira, o cara era um Patropi, velho. Tu acha que ele vai ter outro cachorro, velho? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. O Miotti viu quando chegou lá, ele viu a situação que eu tava. Tava parecendo um zumbi. Eu vi, o Miotti me ligou chorando. Cara, não, quem me ligou chorando foi ele. No primeiro dia que ele tava lá, ele ligou. Caralho, eu sei que vê onde que eu tô. Pois é. Ai, ai, ai. E aí acabou que se tornou uma missão pra mim sair da Urca. Cara, que medo. E aí quando, velho, a pessoa me falou do Rios, pariu. Eu falei, cara, eu vou pra qualquer lugar, bicho. O Rio de Janeiro continua lindo. O Rio de Janeiro era um hotel. Era ou não? Ainda é, está lá. Acredito que vai cair qualquer dia desse, mas tá lá. Piada. O humor negro do bicho. Piada politicamente incorreta. É. Não, mas é sério, qualquer dia vai cair aquela merda. Caralho. Mas enfim, o preço dele não era muito caro. Era mais caro do que eu tava pagando na Urca. Mas eu falei, cara, qualquer coisa pra ter um ar-condicionado e uma televisão. Inclusive porque, né, eu tinha um ventilador e o meu iPad. Sem internet. Que é a coisa mais útil do mundo, né? Isso, é tipo você ter uma pedra com uma tela, é isso. Basicamente. Né? Então tá, aí beleza. Cheguei no hotel e fiz meu check-in e tal, não sei o que, já lá pro dia 15. Feliz da... Cara, eu nunca fiquei tão feliz de mudar de lugar, cara. Porque pra mim era um hotel, tinha porteiro, cara. Nossa. Tinha bellboy. O bellboy. É o cara que leva a mala, né? Isso, Severino. Tinha o bellboy. Severino. Tinha elevador. Olha. Tinha serviço de quarto. Olha. Cara, eu estava no paraíso. Caraca. Em comparação à Urca. Sempre é bom, você que tá na merda hoje, meu amigo, não reclame de estar na merda. Porque basta a coisinha melhorar um pouquinho que você acha que você tá bem. Exato. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Sabe quando passa assim, chega tipo o segundo dia, o terceiro dia, o segundo dia de você ter acabado de se mudar e aí você começa a perceber que o hotel que você está não é tão bom assim? Começa a baixar a adrenalina, né? Isso! A adrenalina da novidade começa a baixar. A adrenalina de, caralho, tem uma TV, ar-condicionado, puta que pariu, que foda. Não, pois é. Primeiro que eu percebi, no dia seguinte, que eu precisei sair cedo, em que bairro em que eu estava. Você não olhou isso, né? E me desculpem. Mudar, né? Não, não. Foda-se, eu estou mudando. Né? Assim. E aí, quando eu saí, que eu percebi que eu estava na Lapa. Na Lapa? Eu fiquei na Lapa, caralho. Cara. Caralho. Quem não sabe... A Lapa é o inferno na Terra. Cara, internet, você que não conhece o Rio de Janeiro, a Lapa é o último refúgio da boemia. Cara, a Lapa é um lugar onde o povo vai, não é pra beber, o povo vai pra se acabar na bebida. Pra morrer, né, velho? O povo vai pra morrer, né? O dia que eu saí era domingo pra segunda. Ou seja, no dia seguinte era dia normal de trabalho pra todo mundo. Eu saí do hotel às 3:30 da manhã. Vai trabalhar. E eu peguei trânsito pra sair da Lapa. Cacete. Caralho, parabéns, né, velho? E trânsito porque o porra do taxista tem que desviar de 500 bêbados que estão na rua. O trânsito de zumbi, né? Começou, porque caralho, eles... começou, velho, apocalipse zumbi. Aí o, cara, o motorista, a galera na Lapa, calma. Elas não ficam na calçada, elas ficam no meio da rua. Caralho. Na frente da pizzaria Guanabara, sacou? Cara, ê, sério. Guanabara, só faz merda, Guanabara. Porra. Enfim, eu fiquei assustado, porque eu nunca tinha... Cara, as coisas aqui em Brasília, pra quem não sabe, fecham às 9:30 da noite. Não. Tipo, a pessoa... Né? 7:30? Assim. Não, 9:30? 7:30, cara. Tem toque de recolher aqui em Brasília. As coisas no sábado de noite acabam meia-noite. Por assim. Aí, por aí. Então eu tô acostumado com essa porra, não tô acostumado com, sabe, vida boêmia do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Não contente estar hospedado na Lapa, eu estava hospedado no hotel mais velho da Lapa, que provavelmente deve ter, assim, uns 2 anos a menos do que o Rio de Janeiro. Caralho! Eu vi isso pelas gárgulas que tinham em volta do hotel. Cara, o elevador era de porta pornográfica. Caralho! Sabe aquela porta que corre assim e arranca seu dedo? Aquela porta... Pantográfica? A pantográfica? Eu entendi você falar pornográfica. Não, eu falei pornográfica, porque eu chamo essas portas de porta pornográfica. Aquilo é uma putaria. É. Ah. Caraca. O Rio se autodenomina. Cara, isso é fantástico. Isso é pra ficar pra história. Caralho. Ele sabe que ele é um hotel merda. Ele sabe que ele não é um hotel 5 estrelas. De categoria como o albergue que você tava. Ele sabe que ele não é um hotel mega maneiro, sabe assim? Uhum. Só que ele não se assume, ele tenta disfarçar. E ele disfarça da maneira mais genial que eu já vi um hotel se disfarçar. E agora se segurem na cadeira, porque vocês vão cair pra trás. Caraca. O lema dele é Rios, o jeito barroco econômico de hospedar. Cara, barroco econômico, velho. Puta que pariu. Genial. O cara que bolou isso, velho, é um gênio, cara. É um gênio do marketing. O Brunão chegou pra mim e falou, tô indo pro Rio. Sim. Aí eu falei, porra, eu queria ir. Aí ele falou, pô, vou dar um jeito aí disso aqui, só que eu tava sem grana nenhuma, né? Aham. Como sempre. Miote, vamos combinar uma coisa? Ah. Na mesma sentença, miote sem grana é pleonado. Aí eu falei, porra, como é que eu vou? Aí eu falei com meu pai tinha milhas lá da companhia aérea, né, que eu não vou falar o nome. Aí eu falei, porra, e agora eu vou ficar onde? Porque o Bruno falou que não tinha mais hotel. Aí eu lembrei que tinha um amigo meu que mora no Rio. Ele foi a trabalho e acabou morando lá. Aí ele mandou uma mensagem no dia seguinte, falou, ó, pode vir, só me fala a data. Aí eu programei a viagem pro dia 5, ia ser numa quinta-feira, ele tava trabalhando, ele falou, deixa a chave lá pra você, você pega com o porteiro. Na hora que eu chego, entro no apartamento dele, já com o condomínio de luxo, né, dois prédios, enorme, uma piscinona lá. Não, peraí, meu tio, eu preciso falar, cara. Quando eu cheguei, o Miotti falou, ó, cheguei, tô aqui na casa do Roberto, vem me encontrar, é aqui em Botafogo, vou falar que, enfim, ninguém vai na casa do cara, mas enfim, tá aqui em Botafogo e tal, eu saí do meu trabalho, falei, pô, vou encontrar o Miotti, Botafogo, né? Pra quem não conhece, é Zona Sul, bairro bacana. Bairro de bacana, exatamente. Muito bacana, né? Muito bacana. Eu saí, eu tava no Flamengo, que é Flamengo-Botafogo, é um bairro perto do outro, fui a pé. Beleza. Cheguei lá. Aí, quando eu chego, cara, que eu olho, eu falei, caralho, cheguei em Palm Springs, velho. Sério, eu me senti no Férias do Barulho, cara. Eu me senti no Férias do Barulho, só faltou o Johnny Depp aparecer, dizendo, chegar perto de mim e falar, meu irmão, vamos ali pegar uma mulher, não sei o que, cara, só faltou. Sabe aquelas piscinas que tem um bar dentro? Nossa, isso, sério? É desse estilo. Caralho. Piscina com bar dentro e gostosas na beira, tomando vodka às 3 da tarde, sabe? O dia inteiro. Isso. Caraca, bicho, eu fiquei maluco, velho. Eu falei, porra, Miotti. E eu lá fudido, lá na Urca, velho. Do lado da pedra. Do lado da pedra, o cachorro fornicando minha perna e o... E o Patropi. E o Patropi me perguntando se eu queria puxar um baseado, velho. Eu morei na casa do Roberto, praticamente. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Não, a gente tem que agradecer muito o Roberto. O Roberto recebeu muito bem a gente, né, Bruno? Cara, o Roberto é um cara muito gente boa, foda pra caralho, que, porra, foi pai e mãe do Miotti e me recebeu ainda. Eu saía do trabalho, cara, eu não tinha o que fazer, eu ia pra casa do Roberto, jogava videogame, junto com o Miotti, cara. São dois nerds mesmo, puta que pariu. Não, é porque a gente, seguinte, o negócio foi que o Miotti, ele resolveu ir pro Rio de Janeiro. Eu fui com a missão. Não foi pra me encontrar, ele tinha uma missão. O Miotti é foda pra caralho, porque ele falou, eu vou ao Rio de Janeiro e vou encontrar os dubladores, vou na Delarte e vou abraçar o Mário Monjardim, vou participar, vou salgar o bacalhau, vou pegar a mulher. O Miotti, cara, como fez... Vou dar pra travesti e fazer tudo. Eu vou fazer tudo mesmo. Tudo. Não, tanto que a primeira coisa que eu fiz quando cheguei no Rio, o Brunão chegou lá no apartamento, liguei pra todos eles. Ele liga na casa do Mário Monjardim, nosso amigo, e fala assim... Oi, é o Leonardo. Quem atendeu foi a mulher do Mário Monjardim. Que Leonardo, meu amigo. Não, o pior não é isso, cara. O pior é que o Miotti é tão stalker do Monja que a mulher falou, ah, peraí, Leonardo, vou chamar. Monja, ou sei lá, Mário, não sei, amor, ou sei lá, estrupício, sei lá como é que ela chama ele, virou e falou assim, é o Leonardo. Ele já atendeu assim, ô, meu amigo, já chegou? Ele já sabia que era eu, pô. Já tá aqui no Rio? Já chegou? Cara, Miotti... O Miotti no Rio, ele praticamente era uma celebridade, velho. Que ele só conversou com celebridade. Isso, cara. O Bruno era o trabalhador. O Bruno é o único que, de nós três, que é bem sucedido. Que é bem sucedido no trabalho. Os do Miotti só se mudou fudido. E quem se fudeu nessa viagem foi o Bruno, velho. Assim, sacou? O Miotti fazendo Miotti, jantares na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas. Não, isso. Mas aí vamos falar sobre isso. Aí nesse Miotti, mesmo dia... Miotti andou de carruagem. E o Bruno, tipo assim, sacou pegando ônibus. Aquele ônibus com 7,5. Ônibus sendo sequestrado. O Bruno lá o e o metrô. Miotti do lado. De carruagem, subindo bondinho. Metrô, fudido pra caralho. Cheio de gente, negro, suvaco na minha cara. Caralho. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Aí, nesse mesmo dia, a Mônica falou, ué, já tá aqui? Vamos se encontrar. Olha aí. Olha! Não, vamos na Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso, ela combinou lá. Ver a árvore. A árvore da Lagoa. É que era o último Lagoa. Dia da árvore de Natal, né? Era o último dia da árvore. Aí, beleza. Aí fomos, eu e o Miotti, pegamos um táxi. Foi um desespero, cara. Porque o taxista deixou a gente, sei lá, no quilômetro 4 da Lagoa Rodrigo de Freitas. E a Mônica tava, tipo, no 20. Sabe? A gente andou. Por que vocês não perguntaram, Mônica, onde você está? Ela falou, encontre tal lugar, falou. Só que o taxista não sabia onde que era. Cara, nenhum taxista do Rio de Janeiro sabe onde é qualquer coisa, bicho. Porque você entra no táxi e você fala assim, meu irmão, eu preciso ir no shopping Rio Sul. Aí ele digita um GPS. Antes fosse, ele tem o GPS, mas é só pra fazer show off. Porque ele fala assim, você prefere ir pela Orla ou pela coisa? Eu falo, meu irmão, não sei, escolhe aí. Aí não, porque eu posso pegar aqui também e dar a volta e passar por ali e entrar naquele beco e sair lá mais pra frente. Então, meu irmão, escolhe, cara, eu não sou daqui, meu irmão. Vai, vambora, cara. Toca essa merda. E aí, o cara se perde. Sai no complexo do alemão, né? Cara, é inacreditável. É inacreditável. Uma vez eu saí lá do meu hotel, falei, amigo, eu preciso ir no Flamengo, rua 2 de dezembro. Já era, tipo, eu já tava 20 dias lá, eu sabia o caminho de cor e salteado, sacou? Aí o cara foi, entrei no carro dele e ele foi. Cara, quando ele chegou na rua, ele passou da rua. Eu falei, amigo, passou a rua. Aí ele, ué, mas a rua 2 de dezembro não é no Flamengo? Eu falei, é, no Flamengo, né? Tamo no Flamengo. Não, o Flamengo só começa daqui a duas ruas. Eu falei, meu amigo, minha rua de 2 de dezembro já passou. Aí ele, o senhor quer que eu volte? Não, meu amigo, eu quero que o senhor vá embora, continue reto, porque eu vou acabar lá em Nova Petrópolis. É, aí eu falei, é, não, entra aqui, pega outra rua que a gente desce e eu chego lá. Aí ele parou o carro às 3:30 da manhã, no meio do Rio de Janeiro, no cu da madrugada, olhou pra trás e falou assim, o senhor me desculpa. Falou assim, velho. O senhor me desculpa. Cara, na hora, se sou eu ligo pra Márcio e falo, amor, te amo. Porque eu vou levar um tiro. Eu vou levar um tiro agora. Cara, eu gelei, né? Eu falei, pronto, o cara vai me comer aqui, né? Cara, o senhor me desculpa pelo quê? Por isso. Pá! Acabou! Pois é. Aí eu falei, não, amigão, tá tudo tranquilo. Você que me desculpa por estar sendo inconveniente. É só voltar. Aí o cara foi, voltou, me deixou lá. E eu dei graças a Deus de nunca mais ter pego um táxi com esse filho da puta. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Enfim, mas aí encontramos a Mônica, né? Rosa. Mônica e a Carol, né? Inclusive queremos mandar um beijão pra Mônica, pra Carol também, que a Carol tava passando mal no dia, mas pô, mesmo assim ainda foi lá. A gente parecia que se conhecia há muito tempo, né, meu? Com certeza. Eu não sei se são todos os cariocas que são assim, mas alguns deles foram com a gente assim, e eu preciso deixar isso claro. Cara, o pessoal foi muito gente boa, foi, sabe? Muito assim. Mesmo. Todo mundo, cara, dos dubladores, principalmente. Mas assim, a gente encontrava. Porra, o Nerdmaster, cara, foi assim, tudo bem, já era nosso amigo e tal. Mas sabe assim, de uma simpatia, de uma camaradagem. Eu fiquei de cara, sinceramente. É de tocar, né, cara? É tocante, cara, é tocante. A Mônica e a Carol foram assim, parecia que a gente era aqueles parentes que há muito tempo que não se encontrava, sabe? Caramba, cara. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. O personagem da nosso encontro com a Mônica não é o marido da Mônica, na minha opinião, Miotti. Na minha opinião... É o garçom. É o garçom, cara. Cara, sério, é o pior garçom. Caralho. De todos... Cara, ele era tipo uma mistura de Peter Sellers... Caralho. Jim Carrey, Jerry Lewis. Caralho. Só que ao contrário. Caralho. Caralho. Sem talento, sabe? Porque, assim, o cara... Ele era o pior garçom do mundo, cara. Pra vocês terem uma ideia, a gente chegou, sentou, já era tarde, já eram as 11 horas, né, meu? É, por aí. Ou até mais, talvez. Isso que eu tinha que acordar às 3:30 da manhã pra ir trabalhar. Tá? O que que eu não faço pra acordar conhecer já, a Mônica Ross? Né? Aí a gente foi, achou um barzinho, cara, o pior bar da Orla Rodrigo de Freitas, cara. A gente chegou às 11 horas, sentou. E o cara já veio falando assim, a cozinha tá fechando, vai querer alguma coisa? Foi assim mesmo, porra. Cara, a gente sentou na mesa. Caralho! O cara falou assim... Oi. Ele não falou nem oi, tudo bom. Ele falou assim, a cozinha tá fechando, se quiser, pede logo. Bando de filho da puta, eu tava indo embora agora. Vocês querem comer alguma coisa? Não, aí a gente já ficou... Tá, mas o que que tem? Aí o cara, só tem batata frita. Aí a gente... Bom... Isso, garçom! O garçom, cara. Aí a gente, então... Traz uma porção de batata frita pra nós. Aí ele trouxe uma. Aí falou, não, traz outra. O cara foi puto pra cozinha. É. Não, cara. Porque quando chegou, era um prato de... Era um pires. Era um pires com 10 batata frita pra 6 pessoas, cara. Tudo família. 6 pessoas, e eu gordo, e o namorado, o marido da Mônica Rossi, também não é um cara pequeno. Não, sabe? É um, eu não, falei, não, cara, isso aqui não dá pro buraco do meu dente, bicho. Não é miúdo, né? Não é humildinho. Eu, sério, eu olhei pra ele e falei, meu irmão, olha o meu tamanho, bicho. Tu virou ficação. Virei, não virei, meu irmão? Virou, pô, falou. Pro Peter Sellers. Falei pro Peter Sellers, meu irmão, olha essa porção de batata frita. Olha o meu tamanho, você acha que essa porção de batata frita vai me satisfazer? E ele? E o cara assim, quieto, né? Silêncio. Cara, vocês têm consciência? Só uma coisa, a Mônica com certeza vai escutar esse programa. Mônica, pra você também, querida, Mônica e Carol. Vocês têm consciência que vocês comeram batata frita... Cuspida? Não, cuspida, meu amigo. Ele passou, ele deu uma pincelada na olhota e lambuzou aquelas batatas... Uma... Por uma. Foi. Eu tenho certeza, velho. Foi, mas essas eu deixei pro Miotti comer. Agora, cara, o melhor desse garçom, cara, é que ele era o garçom... Cara, imagina o pior garçom do mundo. Sabe aquele garçom do convidado meio trapalhão? É, exato. Aquele que bebe as bebidas, sabe? Que toma as bebidas. Esse não tomava as bebidas, mas ele não usava bandeja. Cara, a gente pediu a batata e aí ele começou a trazer... As coisas que a gente... Os pratos? O talher, os pratos, cara. Ele trazia 2 pratos de cada vez, um em cada mão. Ele trouxe 2 pratos, depois mais 2 pratos, depois mais 2 pratos. Aí ele começou a trazer os talheres. Ele trazia um talher em cada mão. Era um garfo e uma faca. É o tempo que ele precisava. Você não tá entendendo. É o tempo que ele precisava pra dar uma coçadinha no Oxiúris. Cara, não só usar se o prato e entregar pra você. Só se foi. Porque o filho da puta, cara, você pedia uma Pepsi, não tinha nem Coca na porra do bar. Você vê como era ruim, só tinha Pepsi. Amigo, me traz uma Pepsi. Só tem. Acabou. Aí ele trazia a Pepsi sem o copo. Cara, botava Pepsi. Eu já fui frente. Num bar assim, velho. E aí você olhava pra ele e falou: Eu te juro. Eu faltou já fui, o copo. Eu te juro que eu já fui num bar assim, do cara virar e falar assim. Eu virar e falar assim: boa noite, o cara. O senhor que deseja beber alguma coisa? Eu falei: uma Coca. Ele: só temos Pepsi. Eu falei: então traz uma Pepsi. Aí o cara: acabou. Eu já fui, cara, lá em Itaguatinga, mesmo. Eu olhei pra cara do café, você tá de curtição, né? O cara: não, senhor, não trabalhamos com humor aqui. Não, bicho. Cara, aí a melhor parte, a parte que a gente caiu na gargalhada, velho, foi que a gente já tava comendo, ele já tinha servido tudo e tal, não sei o quê, naquele passo de tartaruga lenta dele, que ele trazia um garfo por vez. Isso, o restaurante, né? Não tinha mais ninguém, ou tinha gente ainda? Não, tinham as pessoas ainda bebendo e tal, sei lá, acho que elas estavam perdidas, porque ninguém escolhe ir num lugar daquele. Se você conhece, você não vai. É porque não, ninguém conhecia aquela porra. Aí, cara, foi muito bom. A gente tava lá comendo, não sei o que e tal, hahaha, não sei o que. Daqui a pouco, caiu minha faca no chão. Aí caiu minha faca, eu olhei, fiz naquela que você vai pedir uma faca. Eu falei: ah, meu irmão, foda-se, não vai chegar mesmo. Eu sou Flamengo, e tenho uma nega chamada Teresa. enfim, a gente foi almoçar com a Marisa, foi uma tarde bem bacana que a gente passou lá com ela. Ela, cara, gente boa demais, engraçadíssima. Ligou pra um dublador, só que ele não conseguiu falar com ele, pra ele falar com a gente na hora. Foi. Foi muito gente boa, mas eu tô com tempo dele. Contou a história do André Filho, foi, sabe? Muito bom. Contou a história do André Filho, contou a história do Mário, contou uma história do Mário que era sensacional, cara. Conta aí. Neguinho tava lá no estúdio, acho que era na Herbert, alguma coisa assim. E aí tem muito homossexual, né, no mundo da dublagem. Isso. Tava lá alguma coisa, um monte de gente falando alguma coisa assim. E aí os viados reclamando de alguma coisa, salário, qualquer coisa assim, foram embora fazendo algazarra. E aí ela conta que o Mário Jorge entrou na sala e falou assim: ai, meu irmão, sacudiram uma árvore de viadeiro lá fora, meu irmão, tem viado espalhado pra tudo que é canto, bicho. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Aí eu recebo uma mensagem no celular da Mônica me chamando para assisti-la dublando no sábado de manhã. Nossa! Cara, rapaz, Miotti, eu fiquei maluco na hora. Miotti, você é um cara importante, Miotti. Eu fiquei maluco. Aí eu fui 8 horas da manhã, aliás, 7 e meia da manhã do Roberto, lá no sábado, né, na casa do Roberto. Peguei o metrô e no caminho eu vejo o Vadinho. Hein? Como assim? Tinha um cara no ponto de ônibus com terno branco e chapéu branco. Nossa senhora, você é um gritou, Vadinha! Porra, deu vontade de filmar, mas pra ter uma foto, mas eu não tive coragem. Eu falei, não, vou fazer essa porra aqui não. Foi engraçado que eu tava andando lá por Botafogo junto com o Miotti. E aí eu virei pro Miotti e falei assim: Miotti, dá uma olhada naquela rua ali. Era uma ruazinha normal, assim, de casas do Rio de Janeiro, né? Assim, que o Rio de Janeiro ainda tem muita casa antiga, né? E tal. Aí eu, dá uma olhada ali, Miotti. O que você pensa quando você olha ali? Aí ele, pô, não sei. Aí o cara, Miotti, só consigo pensar em uma coisa. Aí ele, o quê? Me chama de cadelão. Cara, é muito, muito dama do lotação. Cara, é viver, total. É viver, né, velho? Tá vendo na internet como é bom falar de cinema? A gente vive o cinema, cara. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Aí eu fui lá. Aí a Mônica tava esperando o diretor dublar chegar, que era o Pado Moreira. Aí fui lá pra dentro, né? Aí ela foi dublar. Aí foi dublar o Desperate Housewives. Não. Pera aí, quem que apresenta essa porra sou eu. Quem interrompe o programa sou eu. Pera aí. Como é que era o nome do programa? Desperate Housewives. Aí depois fomos lá, tirei foto com o pessoal, aí encontramos mais duas dubladoras, que são a Carla Pompilho e a Silvia Salusti. Peraí. Ah. Eu vou só voltar um pouquinho no tempo pra falar que o Miotti, ele tava tão nervoso que ele ia na Duarte. Pode falar. Que o Miotti saiu de casa com a camisa ao contrário. Bicho. Foi! Internet, se você não eu tá acreditando. Eu dei todo com aquela porra da camisa ao contrário. Cara, e eu imagino todo mundo na Delarte falando assim: quem é esse idiota que tá com a camisa ao contrário? Aí o nego vira e fala assim: cara, fica quieto, é um amigo da Mônica aí que parece que ele tem problema. Ele gosta de dublagem, ele finge que ele é dublador no banheiro da casa dele. Deixa aí, fala nada, não fala. Cara, porque ninguém, o Miotti conversou com umas 600 pessoas no dia. Ninguém virou pra ele e falou assim: cara, tua camisa tá ao contrário. Não, ele teve que alguém comentar no Twitter. No Twitter, foi, aí que eu fui. Aí ele, caralho, tô com a camisa ao contrário. Não, mas sabe, eu reparei. Mas eu não falei nada porque eu pensei assim, falei, cara, é o modelo da camisa. Porque o Miotti não vai ser tão idiota de sair andando com a camisa ao contrário. Mas ele foi. Eu fui. Pior que eu fui. Não, aí eu tava conversando com elas lá, né? Aí eu olho pra recepção uma hora, aí chega um senhor. Rapaz, eu tive taquicardia na hora. Eu sei quem é. Sabe é quem é? É o Santa Cruz. É o Santa Cruz. Puta, eu vi o Dino ali, o dinossauro, né? O Dino da Silva Sauro. Santa Cruz, rapaz, internet. Eu fiquei tão nervoso na hora, fiquei assim, cacete, Mônica, é o Santa Cruz, é o Santa Cruz. Ela é ele mesmo. Aí ele veio, né, pra conversar com a gente ali. Aí, Mônica, Zé, você quase fez o cara aqui ter um infarto. O Santa Cruz, internet, que pra você que não tá ligando o nome à pessoa, ele é só, ele é o dublador do Magneto, Ele é o dublador do Dino da Silva Sauro. Era, né? O dublador do Dino da Silva Sauro. Cara, é muita dublagem. Ele faz muita. Ele é um talento. Ele é um ator talentosíssimo. E ele também fazia a Praça Nossa, sabe? Aquele tudo que eu falo pra mim, eu falo pra isso, mim. Tudo que você fala pra mim, eu falo. E hoje ele faz o Horror Total. Tava dublando, eu vi ele dublando também. Isso que foi melhor, eu vi dublando, pô. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Quando eu cheguei na Delarte com a Mônica, aí a Mônica falou assim: ah, falou pra secretária lá, né? Falou assim. Ah, esse aqui é o Leonardo Miotti, ele veio de Brasília. Ela, ah, é Leonardo? Aí eu assim, que porra é essa? Porque o Monjardim já tinha avisado que eu ia lá. Olha! Aí ele falou assim, se o Leonardo aparecer aqui, você me liga na mesma hora. Eu conheço algumas pessoas que estão ouvindo esse programa que acabaram de enfiar 14 dedos no cu e rasgaram. Aí ela ligou pro Monjardim, aí o Monjardim apareceu lá na hora do almoço. Monjardim é uma figura, né, velho, Monjardim, né? E nessa hora eu tava rodeado do dublador, tinha chegado muito dublador lá. E o Miotti. Muito mesmo. O Miotti de celebrity dos dubladores. Cara, os dubladores indo conhecer o Miotti. Quem é esse retardado? Pior que foi o Monjardim me apresentar pra todo mundo. Aí de lá, foi almoçar com o Monjardim, né? Olha aí, almoçou com o Monjardim. Almoçou com o Monjardim. Ali, com lá, Monjardim. Vamos ali rapidinho. Porque eu ia na casa dele. Ele falou assim, você vai almoçar aqui em casa. Só que ele tava em obras. A mulher dele não deixou ir lá, na verdade. Falou, não, vai trazer amigo com obra aqui não. Tá muito, a casa tá muito feia, não sei o quê. Deixa pra próxima vez. Aí eu acabei não indo lá. Aí foi almoçar no restaurante do lado. Então a gente combinou de voltar na segunda-feira, né, isso. Pra conhecer... E aí pra... nesse dia eu falei, Miotti, eu vou nesse dia, cara, isso. Você só pode ir, eu tenho que ir nessa parada, cara, eu tenho que conhecer o Monja. Antes eu fui pra ver a Marisa, que ela me ligou, ela falou, ó, quiser vir aqui, eu vou estar dublando, dá uma passada aqui que eu deixo você assistir lá. Miotti, isso eles ligavam pra você espontaneamente, não foi você que pediu pra eles não, ligarem? Não, de jeito nenhum, eles não, eu não pedia nada. Eles ligaram espontaneamente pra você? Foi. Acabaram de enfiar mais 14 dedos no cu e rasgaram a segunda metade das pregas. Cara, eu fico imaginando o Miotti, ele devia estar chorando copiosamente naquela hora. Não, o Miotti, ele tava parecendo uma criança numa loja de doce. O Miotti devia estar assim. Sabe criança em loja de doce que olha pra vitrine assim com aquele olho brilhando e fica com aquele sorriso estampado na cara, parecendo um retardado? Era o Miotti. Depois disso, a Marisa me deixou lá no metrô, encontrei o Brunão, fomos almoçar e voltamos a Delarte. E aí começou o meu desespero. Por quê? Porque o Miotti é um cara que ele não tem tato social, cara. Ele vai na onda, ele emburaca, ele fala, ele... Sabe, ele não tem vergonha da vida, sabe? E eu já fico totalmente sem dedo, cara. Porque eu fico imaginando, cara, eu tô atrapalhando, eu tô me metendo aqui no meio. Eu não devia estar aqui, vamos embora, Miotti. Pelo amor de Deus, eu tô fodido aqui, amanhã eu tenho que acordar cedo, como é que eu vou fazer? O cara não vai deixar a gente entrar. Cara, eu fiquei em pânico. Porque eu ficava assim, Miotti, vocês não vão deixar a gente entrar, toda hora eu falava isso, toda hora. Aí o Miotti falava assim, não, cara, eu já fui lá. Tranquilo, a menina já me conhece. Se tiver a menina aí, ela me deixa entrar lá agora. Eu falei, não, Miotti, pelo amor de Deus, cara. Vamos esperar o Monja. Porque nesse dia que eu fui, quem ia também encontrar a gente era o Mário Jorge. Olha aí. Aí eu falei, cara, Miotti, pelo amor de Deus, vai dar merda, Miotti. Vai dar merda, Miotti. Fudeu, Miotti, os caras não vão vir. Ó, o Monjardim já não vem, Miotti. Ele já viu, já te encontrou aqui, ele tá velho. Ele não vai querer te encontrar aqui de novo, Miotti. Ele tá velho. Miotti. Não, cara, ele vai vir, relaxa aí, tá tranquilo. A gente vai lá, eu já conheço. Eu vou entrar lá, vou dar um tapa na cabeça do cara do dono da Delarte. A gente entra, puxa a mão na bunda da mulher. Isso aqui. Miotti tava em casa, bicho. Miotti tava em casa. E eu tava em pânico, velho. Eu tava em pânico, velho. Aí eu falei, mas peraí, Miotti, o Monjardim vai vir por aqui ou vai vir por aquele lá de lá, cara? E se a gente perder, se ele não encontrar a gente vai ficar aqui fora. Miotti, vambora, vamos pegar o metrô. Caralho, parece um traficante, né, velho? Eu tava em pânico, velho, em pânico. E aí daqui a pouco a gente vê o Monja chegar e a gente, Monja e tal, chegamos, não sei o quê. Aí eu conheci o Monjardim, que, porra, foi um sonho realizado, sabe, assim, ele é muito gente boa, cara, assim, eu fico sem palavras de dizer o quanto o Monja foi gente boa com a gente. E parece que era amigo de anos também ali. De anos, cara. Desde anos. Sempre, né, cara, que ele foi. Desde assim. Sempre, não, fantástico. Falou, ô, oh, Bruno, já chegou também, não sei o quê, tá aí. Ele já perguntou com você, viu, Calaveira? Oh. Cadê o Rodrigo, não sei o quê, tal. Ô, oh, meu Deus do céu. Ele não pôde vir e tal. Aí, não, vamos, vem cá. Aí a gente entrou e tal, ele viu lá umas coisas, daqui a pouco ele chamou a gente pra subir. Aí o Miotti, que tava íntimo da galera ali, ele já virou pra secretária. Miotti já chegou na secretária e falou, ei, tudo bem, fulano? Alguma coisa pra mim, recado? Foi, não, cara. Ele virou e falou assim, cadê aquele filho da puta do fulano de tal? Não me ligou? Porra, aquele viado... Mas tinha um recado lá pra mim, pior que foi isso. Caralho, não, olha não. Aí. Nesse dia não tinha recado, não. Nesse dia o Miotti virou pra ela e falou assim, ó só, tô subindo agora com o monge. Se o Mário Jorge chegar, você avisa que eu tô lá no Estúdio 1, tá? Beleza? O Miotti falou isso! O Miotti falou assim pra mulher, velho. É um tirador de onda do caralho mesmo, velho. Caraca! Caralho! E eu, velho, assim... Caralho, Miotti... Desculpa por existir, né, Bruno? Você é, assim, tipo, né? Eu olhei pra mulher e falei assim... É... Bruno, a gente tava na dublagem do Padrinhos Mágicos, né? O Monjardim é o diretor. E quem tava dublando? Cara, a Naira Murim, que faz a Wanda, cara. Que olha, é sensacional. Olha só, cara. Que... E ela é do tamanho da Wanda, cara. Isso que é mais impressionante. Né? Ela é muito pequenininha. É pequenininha ela. Cara, tem uma foto minha tem com foto ela. Parece... Post, vocês vão ver. Cara, ela cabe no meu bolso. Tipo, é inacreditável. Aí toca o telefone do Monjardim. Aí o Monjardim atende lá, fala isso aqui com a mulher. Aí ele liga e fala assim, ó, a menina lá de baixo pediu pra avisar que o Mário Jorge ligou. Que já tá chegando, viu? Que é pra vocês não irem embora, isso. Que ele já tá chegando. Que ele atrasou lá na Globo, mas já tá vindo. Cara, nessa hora... Se pegaram mais 14 dedos, já entenderam. Não vou ficar me repetindo, não. Já pegaram mais 14 dedos de novo. Cara, nessa hora, sabe quando o mundo para de girar assim, ele faz... o Miotti tava em casa, você que o tava Miotti todo... tranquilo. Miotti tranquilo do meu lado, rindo, fazendo piada com o Monjardim, enchendo o saco do e técnico. Aí? E aí, Monja, cadê aquele puto lá do de Souza? Vem não? Todo dono, né? Todo dono. E o meu mundo parou quando falou assim, Mário Jorge tá chegando pra encontrar vocês. Eu... Foi inacreditável. Quando ele chegou, ele tinha que dirigir uma dublagem ali do lado, no outro estúdio, no mesmo lugar que a gente tava, mas era uma outra sala, né? E ele, assim, já tava atrasado, e ele, antes de passar lá, tipo, ele podia muito bem ter falado, ó, avisa pros meninos que eu tô no estúdio e quando eles puderem, eles passam lá. Não, cara, ele fez questão de entrar no estúdio e dar um abraço em mim no Miotti, cara. Olha só, sabe, velho. Sabe, assim, e sabe aquele abraço de amigo, sabe? Assim, de amigo mesmo. Porra, que bom que vocês estão aqui, sabe? Foi. Caralho, puta que pariu, foda, velho. Cara. Eu fiquei, sério, é um momento que eu vou guardar pro resto da minha vida. É, cara. Cara, que inveja de vocês dois, velho. Aí depois que ele completou a gente... Ainda foi sacanear com o Monja. Um ficou sacaneando com o outro. Cara, aí foi puta o diálogo, um dos diálogos mais engraçados que eu já ouvi na minha vida. Merda. Porque o Mário Jorge virou pro Monja e falou assim, Monjinho, tô aqui já com aquele negócio que você me pediu. Aí o Monja, não, eu não quero nada seu não. Não quero nada seu não. Sai pra lá. O Mário Jorge falava assim, não, tá aqui. Não é muito assim o que você gosta não, do seu tamanho e tal, mas tá aqui, tá bem mole. Aí o Monja. Então quando ficar duro, você me chama. Caralho, velho. Os dois assim, cara. E a gente ali no meio. Puta merda. Não, e o Mário Jorge trolando todo mundo, cara. Aí ele roubou a Mário gente do Jorge... estúdio. Vou roubar eles aqui um pouco e foi pro estúdio dele. Aí foi pro estúdio dele. E aí ele começou, cara. E aí. E o Bruno, pessoas... e o Bruno assim, Miotti, vambora, Miotti. O pessoal tá achando ruim, Miotti, vambora. Isso, estamos atrapalhando, Miotti. Não sei o quê. E aí o Mário Jorge começou, cara. Cara, essa foi muito foda. Alguém ligou pra ele no estúdio, aí ele atendeu, falou assim: alô? É Carlos? Que Carlos, rapaz? Tá falando o Mário Jorge? Ah, desculpa, achei que fosse o carro. Como é que você achou que fosse o carro, rapaz? É com a voz da Edmuffy aqui, porra? Tá falando com quem? Só eu que tenho a voz da Edmuffy, porra. Ele falou? Falou? Falou. Pois é, Rodrigo, e aí enquanto a gente tava lá com os dubladores, você só tava com essa gorda e não aconteceu mais nada nessa tua viagem? Aconteceu, quase que o Jurassic Cast perdeu o apresentador. Quase que o Jurassic Cast perdeu sua estrela principal. Perdeu sua estrela maravilhosa, cara. Vocês lá com estrelas de alto gabarito, de alto talento, e eu com uma gorda de 100 e 200 quilos. 100 e 200 quilos me mostrando as belezas dos chocolates do gramado. Teve um dia que nós fomos almoçar numa cantina italiana. Porque lá em Gramado, as pessoas ainda não se decidiram se Gramado foi fundada por italianos ou por alemães. Então, a coisa fica sempre andando de um lado para o outro. Todo mundo sabe que prato de massa é aquela coisa que você come e você meio que pede para Deus te levar. Aí chega minha digníssima esposa, que pesa 12 quilos, mais ou menos, vira para mim e fala assim, estou satisfeita. E eu, estou morrendo. Aí ela vira pra mim e fala assim, vamos voltar para o hotel andando. Cara, qualquer caminhada de um gordo que acabou de comer um prato de macarrão se torna naquela... Vocês lembram aquela mulher das Olimpíadas envergada? Lembra? Lembra aquela mulher do mercado que sabe, chegou envergada e todo mundo bateu palma e ela puta porque tava fazendo aquele papelão? Era eu daquele jeito ali. Vamos embora, Nana, amor, vamos embora, a vida é bela, eu sou magrinha, gostosa, você é um gordo, balofo, vamos atrás de mim. Eu carregando as malas e ela, né, com a Manuelita. Pra uma pessoa normal, o hotel fica a 500 metros. Pra mim, o hotel ficava a 3 anos-luz de onde eu tava. Vamos andando, aproveitar a Gramado. Cara, Gramado em janeiro não tem nada, tava tudo fechado. Gramado fica em reforma em janeiro, velho. Cara, não tem absolutamente nada. O centro da cidade é vazio. Tinha eu, a Márcia, a Manuelinha e um pichador. Você tem uma ideia, velho. No centro da cidade. Isso 3 horas da tarde. Nós estávamos andando e eu reparei que o tempo começou a ficar um pouco frio. Dos 38 graus que tava fazendo na hora, caiu pra 37,5. Aí eu falei, cara, tá ficando frio. Quando eu olho pra trás, eu me lembrei direitinho da entrada da nave do Independence Day. Aquela nave entrando na atmosfera. Cara, tinha uma coluna preta. Preta da cor do joystick do Pelé. Entendam como vocês quiserem. Preta, preta. No céu. Falei, cara, ou estão invadindo a Terra, ou é uma nuvem de chuva. Aí eu virei pra minha esposa, que com 3 passos já perdeu 12 quilos, virei pra ela e falei assim, ô, pessoa, vamos andar o passo, porque atrás de mim está vindo uma nuvem que aparentemente está carregada de água. Ela virou e falou assim, nossa, vamos andando, a Manuelinha está no carrinho, não dá pra gente ficar na chuva. Beleza. A reentrada da espaçonave foi tão rápida que aquela nuvem passou por cima da nossa cabeça. Gramado de 37,5 graus, de repente caiu para 10 graus. Cara, uma coisa assim, questão de meia hora. Não tô falando, não tô exagerando, desse jeito mesmo. Aí começou uma ventania do caralho, que eu pensei assim, falei, cara... Aí a Márcia se segurou em mim, as perninhas dela balançando, ela se segurou em mim e eu segurou no carrinho. Eu era a pedra, né? Eu era a âncora daquela família naquela hora. E a gente andando, e o hotel, eu já tava vendo o hotel. Aí começou uma gotinha, que não era uma gota, parecia uma estalactite caindo no chão. Blá! Falei, cara, começou a chover. Falei, Márcia, não dá, vai dar tempo de chegar no hotel. Vamos esperar aqui, nessa construção que eu ando, até hoje eu não sei o que que é. Eu não sei o que é aquilo ali. Aquilo ali foi deliberadamente deixado ali pra salvar vidas. Eu acho isso. E ficamos embaixo daquela construção. Cara, de repente caiu outro estalactite. De repente o céu veio abaixo. A Márcia ficou de pé num tamburete, sei lá, num banquinho que tinha ali perto, pra fugir da chuva. A chuva já tava batendo na minha canela. A água tá batendo na minha canela. A Manuela, ela já tava com a Manuela por cima dos braços. O carrinho já tinha virado sei lá o que, a marca de Noé, o carrinho do bebê. Cara, aí pra fechar, tu tá ótimo, né? O quadro tá excelente. Pra fechar, o poste de energia, que eu descobri que o poste de energia lá no Rio Grande do Sul é tão porco igual como aqui o de Brasília, cara. Os fios tudo desencapados, tudo saindo pro canto. Cara, aí o poste começa a balançar e começa a fazer assim. Puta que pariu. Cara, morremos. Estamos mortos. Acabou. Estamos mortos. Eu falei, Márcio, eu vou morrer. Eu falei, é bom que tá todo mundo junto, tá todo mundo pro céu do mesmo jeito. Ao mesmo tempo, pelo menos eu me agarro em vocês duas e vou junto com vocês. Cara, o negócio balançando de uma. E a Márcia começou a ficar apavorada. A Márcia, meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, pneumonia a gente cura. Porque era certo que os três, ou a Manuelinha, ia acabar pegando uma pneumonia debaixo daquela chuva. Eu falei, cara, pneumonia a gente cura. Agora um choque de 200 mil volts a gente vai curar. Vamos encarar a chuva. Nisso, a chuva caía tão forte que eu não via. Eu não via, tipo assim, um palmo da minha frente de água caindo. De repente, eu vi uma luz vermelha girando. Aí eu falei assim, porra, podia ser uma viatura da polícia. E era realmente uma viatura da polícia. Passou em frente e foi embora. Eu falei, porra, nem pra gente pedir ajuda. Só que não tinha como eu pedir ajuda, porque eu fiquei com medo de avançar e o cabo de força cair em cima da minha cabeça. Uhum. Sacou? Aí nisso eu vejo a mesma faixa de luz atrás da gente. Aí baixa a guarda municipal de Gramado, abaixou o vidro. A mulher com a cara desesperada virou e falou assim, minha senhora, a senhora tá com um bebê no colo, a senhora quer ajuda. No que a Márcia falou assim, minha senhora, a Márcia já tava dentro do camburão. Sacou? A Márcia, eu quero, com certeza. Aí eu peguei o caminho, o carrinho, desmontei legal, acho que até amassei o carro da viatura, que tava chovendo tanto, eu com medo daquele poste cair, eu joguei o carrinho dentro do carro, aí eu só escutei aquele barulho assim, pum! Eu falei, caralho, amassou alguma coisa. Eu falei, ah, bicho, que amassou, que se foda, depois eu pago essa merda. Sei que entramos no carro, cara, os dois policiais apavorados. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Aí a gente foi pego de surpresa, a gente não tava aqui não, a gente tava voltando pro hotel. Falei, onde é que vocês estão? A gente tá ali, naquele hotel ali da frente. Aí a viatura foi, aí a viatura da polícia chegou, deixou a gente na porta do hotel, cara. Aí, como bom filho da puta, descemos, eu virei, quando a policial foi embora, obviamente. Aí, cara, e os hóspedes tudo me olhando, né? Aí eu olhei, eu cagado, todo cagado de lama e água. Aí eu olhei pra trás, depois que a viatura foi embora, eu olhei pra trás, eu gritei alto pra caralho. Eu falei, e fique sabendo que não foi só isso, hein? Eu vou voltar, hein? O bom da minha viagem foi os pontos turísticos, cara, era muito legal. Eu fui no primeiro e único museu de cera do Brasil, que fica lá em Gramado. Tem um museu de cera em Gramado? Cara, Gramado é uma cidade turística. Gramado, ela é uma região turística. Eles têm que gerar fluxo de turista o ano inteiro, senão a economia da cidade para. Aí, eu sei que a mulher vira e fala assim, hoje nós vamos fazer uma visita na melhor casa de bonecos de cera do Rio Grande do Sul, que fica aqui em Gramado, que são os mesmos bonecos que são produzidos lá no Museu de Cera de Londres, que é, né, famosíssimo mundialmente. Da Madame Tussauds? Da Madame Tussauds, ela mesma. Não, mentira. Te juro pela face da minha filha. A mulher falou isso. Ela falou isso, ela falou, os bonecos expostos aqui são da Madame Tussauds, que são os mesmos bonecos produzidos pelo Museu de Cera de Londres. Eu falei, cara, eu botei a mão na minha cabeça, eu falei assim, puta que pariu, cara, que foda, meu irmão! Sacou? Caralho, eu dei um gritão no ônibus, velho, desci, eu saí dando cotovelada, deixei a criança atrás, mulher lá atrás, falei, calma, Rodrigo, calma, meu senhor, falei, calma, é a puta que pisou, te pariu, sua gorda, na... filha da puta, que você tá falando há 3 horas nessa merda desse ônibus. Cara, eu dei um tapa na gorda, a gorda voou pelo retrovisor, deu de cara com o retrovisor, foi um pandemônio. Eu sei que eu queria ser o primeiro a entrar. Aí eu peguei o celular, cara, eu não tinha levado o filmador, eu peguei o celular, entrei. Cara, que merda é esse mundo, velho? Que merda é esse mundo, velho? Era Madame Tussil, né, velho? Não era Madame Tussauds, velho. Cara, a primeira sala, Ayrton Senna, Ronaldinho. Ronaldinho Gaúcho? Ronaldinho Gaúcho. Puta. E o Tyson. Cara, o Ayrton Senna tava com a cara do Zacarias, velho. Gente, isso, internet, que isso tudo tá no post. Ah, tem um vídeo disso aí. Um vídeo desses bonecos, cara, que eu tô falando. Não é possível, velho. Não é possível. Tá no vídeo. O Ronaldinho, a carranca, logo atrás o Zacarias com a roupa do Senna. Do meu lado, direito, em cima de um palanque que era pra ser tipo como se fosse um ringue, o canto de um ringue, o Tyson. Cara, mas peraí, velho, isso não pode ser da Madame Tussauds, cara. Falou que era da Madame Tussauds, falou. Então era o refugo, velho, era o que não deu certo. É o que a Márcia me falou, é o que a Márcia virou pra mim e falou assim, esses bonecos daí, é isso aí, foi a sobra dos bonecos que ficou lá em Londres. Aí ela juntou tudo, botou um pouquinho de água na mão, fez tudo um montinho com a água assim, botou uma peruca e mandou pro Brasil. A Márcia falou isso. Cara, aí olha a cena, olha a sala. Tá, o Senna, a Carranca, o Tyson. A trilha sonora que tá passando na sala é do Rock Balboa. E em cima tinha um televisor de 50 polegadas passando um filme pornô. Que isso? Cara, é a coisa mais... Velho, é a coisa mais mas sentido. Mas no contexto, impossível. Mas beleza, primeira sala, né? Tranquilo, pô, a coisa vai melhorar. Nenhum dos bonecos que eu visitei tinha nada a ver. Só um tinha, que era o da Angelina Jolie. Só que eu acho que ela não fez a Angelina Jolie em escala. Porque a Angelina Jolie era meio anã, velho. Puta merda. É baixinha, a Angelina Jolie é altona, né? Ela tem o quê? 1,70m, 1,80m? Ou nós de novo com os anões aí. Que decepção, velho. Sério, que decepção. Mas a maioria das atrações que nós fizemos lá em Gramado foi só essa decepção. Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, que ultrapassa tudo quanto se tem dito e escrito sobre ela. Ai, cara, só me fodo. Mas o mais legal, o ponto alto dessa viagem minha foi o passeio de Ferrari que eu fiz, né, cara? Aquele ali foi maneiro. Pois é, eu tava esperando você chegar nessa parte. Aquele ali foi maneiro. No hotel lá, eu fiquei sabendo de uma loja chamada... Porra de nome é esse, velho? E tinha uma Ferrari na frente dela. Ô, assim. Mas peraí, tu ganhou pra fazer jabá aqui? Né? Não, bota o pi lá na hora, pô. aí tava escrito assim, um nome bem imbecil. Chegamos pra entrar, aí eu virei pra mulher, na frente você não vê nada. Aí eu virei pra mulher e falei, moça, como é que é o esquema? Ela, olha, você paga R$20 pra entrar. Eu falei, já começou o golpe. E lá dentro você pode conhecer a loja e tal, que não sei o que. Beleza. Cara, na hora que eu entrei, eu tô de cara com uma Lamborghini garlhado sendo ligada. Que é o vídeo que vocês estão vendo aí na internet. O cara tava saindo pra fazer um test drive com a porra do carro, velho. Aí eu descobri que você pagava e fazia. Você pagava lá uma quantia e você poderia sair e qualquer um dos puta carros que tinham exposto lá. O carro mais básico que tinha ali é um Mustang. Porra, do caralho, hein? Porra, o mais básico. E a top de linha era a Lamborghini, obviamente, que tava muito além das minhas posses. Eu não poderia ir na Lamborghini. Aí eu fui numa modesta Ferrari 355. Cara, agora eu sei porque que os ricos são tão nojentos. Que onda que eu tirei naquele carro, velho. Mas era o que eu ia te perguntar. Você dirigiu? Dirigi. Eu dirigi. Você tá de sacanagem. Olha, você entrou nele como Ferris Bueller? Não. Isso ia ser épico. Não entrei. Não entrei porque, cara, os caras são super rígidos com os carros, né? O cara vira e fala assim, ó, agora o senhor aguarda aqui do lado, só pode tirar foto, fazer o que o senhor quiser. Na hora que você paga, porque nem foto dentro dos carros você pode tirar. Você só tira foto com os fotógrafos dele, né? Um turismo muito, muito acolhedor. Filho da puta, é. Filho da puta, pode falar, velho. Como eu aluguei o test drive, aí eu tive o privilégio de tirar fotos dentro da Ferrari, que tá aí no post também. Aí, cara, a gente entra, o cara, pera aí que eu vou, cara, que merda, uma Ferrari 355, um carro que hoje deve valer quase R$400 mil. Aí o cara vira pra mim e fala assim, o senhor pode aguardar do lado da Ferrari que eu vou pegar a chave. Pegou a chave, deu partida e deixou o motor ligando. Eu falei, já vamos sair, o cara não tem que esperar o motor esquentar. Eu falei, porra, meu irmão, meu carro não é assim não, velho. Merda é essa, velho, a Ferrari precisa esquentar o motor? Aí o cara, não, é porque... Aí o cara riu assim, ficou meio sem graça. Não, realmente era uma Ferrari mesmo. Cara, aí sai o bicho com a Ferrari, deixa a Ferrari na porta da loja, aí ele fala assim, você já dirigiu um carro automático? A transmissão é na borboleta, cara. É tipo Fórmula 1? Eu falei, nunca. Ele falou, então eu vou até com você 1 quilômetro pra te mostrar como é que você dirige um carro assim, e depois você vai e dirige os... Que é 8,5 km que você pode, que você aluga, praticamente. E você dirige os seus 8 quilômetros. Peraí, o carro tá numa cordinha, é isso. O carro tá amarrado numa cordinha lá. Isso só pode ir até determinado ponto, quando travar e a opa... Não, vai um cara do lado, vai um instrutor do lado. Eu nem medi se era 8 quilômetros, aí tá aí agora uma boa coisa, sabia? Eu não sabia, porque eu tava tão fascinado, cara. Aí, porque assim, eu entrei no carro, e o cara foi, saiu com o carro, aí saiu aquele barulho de carro de Fórmula 1, né? Cara, todo mundo para pra te ver, velho. Por isso que ser rico é muito bom, cara. Aí o cara, ó, você faz transmissão assim, transmissão assado, que não sei o quê, e parará, entendeu? Ó, você transmite assim, na hora que ela chegar a 5 mil rotações, a uns 130, 140 km mais ou menos, você vai pra quinta marcha, eu olhei pra cara dele e falei, bicho, eu já quebrei a coluna com um acidente de carro. No cu que eu vou chegar a 130 km. Aí o cara olhou pra mim e falou assim, todo mundo diz isso. Aí o cara foi, sentou, que não sei o que, parou, ajustou a câmera, que eu tenho a filmagem de mim pilotando a Ferrari dentro do carro, arrumou a câmera, entrou no carro, olhou pra mim e falou assim: a hora que o senhor quiser. Aí me chamou de senhor, a hora que o senhor quiser. Cara, primeira marcha. Aí nessa hora você ouviu assim... Por aí, velho. Tinha a porra de um caminhão no cruzamento que não saía da parada porque o cara tava tirando foto do carro. Aí eu virei pro cara, falei, velho, posso dar uma zoada? Eu sou brincalhão, cara. Fica à vontade, você vai fazer alguma coisa com o carro? Eu falei, não, zoar o cara do motorista aqui. Falei, vontade. Aí eu levantei, fiquei de pé, dentro do carro. Aí eu olhei pro motorista, aí fiz assim, ergui os braços, o cara baixou o vidro, o cara, pois não, eu falei, meu amigo, eu tenho um compromisso, eu preciso sair, só vai acabar de tirar foto do meu carro. Aí o cara, ih, foto do teu carro, o quê, gordo safado? Isso é da loja alugada ali na frente. Aí eu entrei no carro e comecei a ir, velho. Cara, engatei a primeira e saio. Cara, isso a 80 km por hora, gente, a Ferrari foi feita pra correr, cara. Ela não foi feita pra andar devagar. Ela tá... 80 km por hora. Eu falei, tá engasgando o carro? O carburador tá entupido? O cara, não, é porque você tá muito baixo. A velocidade tá muito baixa. Cara, eu sei que meu, na hora que eu perdi o medo, que eu senti o carro meu, que eu perdi o medo. Aí eu falei assim, posso acelerar mais um pouco? O cara, pode aqui, tá tranquilo. É uma reta. Asfalto parecendo um tapete. Ah, cara, Márcia e a Manuela estão no carro? Não, Ferrari só tem dois lugares. Só tem dois lugares? Só dois lugares. Beleza. Aí, cara, você é amante, né? Aí... Não, é porque o italiano, cara, o italiano é... O italiano é um primor de genialidade. Isso, entendeu? Não, e assim, ele não tá, foda-se, não tem filho, né, cara? E, bicho, o Ferrari não é carro de família, né? Carro não é carro de família, né? O Ferrari não é Belina, miote! Porra, miote! Não então tem bagageiro! Tem ele, é ele, e não é amante. Amante é muito... Cara, amante... A amante, você tem um vínculo. Entendeu? O cara que tem uma Ferrari na Itália é ele, o charuto e a puta. É isso. Acabou, por 10 mil dólares. Acabou, velho. Cara, eu sei que lá pras tantas, na hora que eu perdi o medo mesmo, que eu virei pro cara e falei, posso acelerar? O cara, pode ficar à vontade. Cara, eu reduzi pra terceira. Eu meti o pé no acelerador, aquela porra. Cara, eu me senti igualzinho dentro de um avião. Eu colei, aí eu só. Eu colei no banco, aí eu só escutei aquele barulho. Caralho, meu irmão! Marrubinho! Caralho, velho! Cara, eu dei um gritão, o cara olhou pra minha cara assim. Falou, velho, que louco é esse que botaram aqui dentro dessa porra desse carro, velho? Que experiência! Olha, internet, você que está aí, procure saber qual é a loja. Só tem uma loja lá em Gramado que faz isso. Cara, não é barato. Mas eu vou falar pra vocês, é uma experiência única na vida de qualquer um, cara. Puta que me pariu, velho. Cara, muito foda, velho. Muito foda mesmo, olha. Muito bom, parabéns. Compensou toda essa cagada com a gorda que eu vivi. Maldita gorda. Agora nós vamos ver a fábrica de chocolate gorda, miserável. Eu, por exemplo, quando sou passageiro do Miote, cara, eu fico segurado no puta que pariu. Por quê, pô? Porque tu dirige porque mal Miote, pra caralho, Miote. O Miote, cara, ele não sabe passar marcha. Puta que pariu! Eu ia falar isso agora. Internet, o Miote, merda, ele pula da terceira pra quinta. Ele pula da terceira pra quinta. Qual é o problema passar a terceira pra quinta? Nenhum. Tá no manual do tem carro, Miote. Nenhum. Tem tá problema no manual nenhum. Do carro, não, Miote. Não inventa não, vambora. Tá no manual do carro. O hotel tinha um restaurante que eu jurei pra mim mesmo que eu não ia decorar o nome daquele restaurante. Por quê? Porque um hotel que tem um restaurante onde o menu do restaurante, se você vai pedir alguma coisa pra comer no quarto, é uma folha frente e verso. Folha 4, Chamex. Chamequinho. Era uma folha A5, cara. Não era nem A4, bicho. Que era pequenininha. Frente e verso. E aí era assim, menu do restaurante. Aí você tinha assim, sanduíche, presunto, era um sanduíche. Queijo, era outro sanduíche. Misto quente, era outro sanduíche. Era o preço dos dois. E aí, Cara, tudo era 10 reais. Aí tinha assim, omelete. Omelete. Aí tinha assim, presunto. Presunto. Aí eu, ah tá, omelete de presunto. Só de presunto. Queijo. Misto. Tô passando o dedo no cu. Como é que é aquela coceira que tem no cu mesmo? Como é que é o nome daquele negócio? Cu michão. Não, não, é psoríase, não. É. Peraí, Márcia! Porra! Olha pra aqui que ele vai perguntar. Como é que amor? É o nome daquela coceira que dá na bunda por causa de verme? Aquela que você já teve. Aquela que você já teve. É que o Miotti fala, parece ser um pedreiro. Eu já falei isso, ele parece um pedreiro. Aqueles caras da construção que você chama pra fazer uma reforma na tua casa, e tu fala, ô meu irmão, pega o saco de cimento aí, o cara vai fazer o café. E você não entende porra nenhuma que ele falou. Tava aí você certo. Até fala, ah tá, beleza, amanhã eu te pago. Tava certo. Só que maneira que você falou, ficou engraçado, ficou. Ah, sabe, já. É. O meu é foda. E o Bruno agora vai contar da nossa noite. Que isso, Miotti? Que isso, Miotti? E agora o Brunão vai contar da nossa noite quando eu me descobri mulher. Que isso, Miotti? Me respeita, cara. Sou um cara casado, 7 anos casado já. Caraca! Tem mulher, tem filho. Me respeita. Eita, teve um ouvinte que foi conhecer a gente. Ah, é? Quem que foi? O Thiago Maia, lá do Crazy Cast. Crazy Cast. Podcast também. Coitado do Thiago Maia, cara. O bicho, a gente combinou, não, nós vamos, não sei o quê, vamos na Lapa. Foi na Lapa que a gente ia? É, tinha pra Lapa, só que acabou não indo. Aí a gente, não, vamos pra Lapa, não sei o quê. Cara, esse dia a gente tava esgotado, eu e o Miotti. A gente tava morto. Morto. Porque tinha sido o dia que a gente foi lá no... Na Delarte. Na Delarte, né? E aí, cara, eu falei, Miotti, eu não vou... Pra Lapa nem fudendo. Nem garantido, assim, ó. Você vai chegar lá e vai ter uma gostosa e ela vai dar pra você. Eu não vou. Aí, cara, o Thiago ligou. Oi, tô aqui na Lapa já. Nossa, vocês não fizeram isso, velho. Desistimos, velho. Porra, sacanagem. Deixa pra lá, foda, fica pra outro dia. E tal, ele, não, vou encontrar vocês, onde é que vocês estão? O Thiago apareceu lá, o Miotti subiu com ele, a gente tirou foto, o cara pagou de fã, foi ótimo. E aí a gente falou, cara, você ouviu o último programa? Na época era o Roger Rabbit, né? Ah. E ele, não, deixei meu iPod lá na casa da minha mãe, tô sem poder ir, porque eu saí de casa recentemente, tô morando, sei lá... A 40 quilômetros de distância da minha mãe, não tem como ir lá. Parece que ele mora em Campos e a mãe mora em Bangu, uma coisa assim. É, tipo... Mas ele tá presa? Não é Bangu 1, não, caralho. Ah, mas Bangu, né? Bangu não é o nome da cadeia? Acabou o cast. Eu não sei, cara, eu não conheço o vídeo. Bangu é um bairro, porra. Ah, tem um bairro que chama Bangu? É um time de futebol, porra. Não é prisioneiros, não. Um time de presidiário. Ai, cara, sinceramente, a gente devia ter ido pra Campus Party, velho. Que pariu, cara.